A última vez que eu vim aí, eu cortei com a sua esposa. Pô. Cortou, gostou? Gostei, ela cortou direitinho. Opa. Só que ela contou uma história que eu fiquei meio cabreiro. Por quê? Que ela tava cortando muito a mão com a tesoura, e aí ela contou uma história que entrou uma mulher com o demônio aí, pegou a tesoura e te atacou. Ah! E ela teve que cantar o hino ali pra tirar o demônio dela. É, poxa, foi, é pesado, hein? Foi, não, mas foi isso que aconteceu mesmo? Foi. Estava de boa. Brava, uma mulher, ela, irmão. Ela passava todo dia. Mentira. Do nada. Nunca vi ela, não. Nada com essa mulher. Não era ninguém conhecido de vocês. Não, não sabia quem ele era. Ela sumiu, mas depois desse dia ela nunca mais gostou. Vocês tiraram o demônio dela, pô. Daí, irmão. Nesse dia, ela vem xingou. Xingando palavrão, xingando um amiguinho. É, eu falei, vem aqui. Você ainda tem a placa aí, ó, proibido palavrão? É, eu falei, vem aqui. Quando ela atravessou, ela jogou essa tesoura da minha mãe aqui, ó. Não, nem chega perto dessa tesoura de mim aí, porque... Aqui, ó, duas tesouras de ferro. Essa tesoura já tá famosa, já. Eu fui furar, depois tacou a tesoura em mim. Ah. Daí até que conseguimos tocar um rio, daí até que foi, ela foi se acalmando. Aí acalmou. Acalmando, daí nunca mais passou aqui. Dá bem, né? Perigo, já pensou, se ela, já pensou se ela dá na sua jugular? Aí tem que ligar pro SAMU. Ela pulou pra dentro. Aí, ó. Quando ela viu que não conseguia dar ninguém que eu pulava dela, ela tacou em mim. Você é louco. Complicado, complicado. Sou o Wizy Nobre! E eu sou Evandro de Freitas. Evandro almoçando de Freitas. Tá comendo o que aí, Evandro? Arroz com carne moída. Caramba, carne mais tigre que tem ainda. Cara, a carne moída é tipo... A carne moída, ela não tem a obrigação de ser, por exemplo, o bife tem que ser o bife, tem que ser aquela, aquele corte específico, aquele formato, aquele tamanho, né? A picanha... Não, eu falei picanha duas vezes, por acaso. Não, você falou bife e depois bife, picanha. A carne, quando ela vem num corte direitinho, ela tem que... A carne moída não, ela pode ser qualquer... Pode ser o pé do... Não precisa nem ser de vaca, na verdade. Pode ser as orelhas do nariz. Nariz da vaca, o cu, foda-se. Nariz da galinha, pode ser o bico. Pode ser que coisa, porque eles jogam isso aí. Você já viu aqueles... Eu não sei como é o nome em português, mas tem a... Na gringa, deve, claro que tem aí. Mas tem aquelas máquinas imensas que eles jogam animal... Oh, deixa eu mostrar aqui o vídeo. Peraí. Isso tá correndo, vai ser uma beleza, mas... Rendering. É bom, é o tipo de vídeo que converte a galera no vegetarianismo? Isso, exatamente, pera aí, ó. Tem um vídeo. Nossa senhora, não sei nem se eu boto esse vídeo no. Ai, caralho. Você quer ver esse vídeo? Solta o link, eu não tenho essa, vou provar que eu não tenho nojo, estou comendo e assistirei o vídeo. Caralho, mano, eu já vi. Olha só, o link tá no post que eu dei abrir aqui o post. Eu não tenho essas travas sociais. Mano, esse vídeo é o seguinte, pra quem não pode assistir agora, é um vídeo de um meat grinder, que é, te mandar aqui no Zencast, peraí. É uma máquina que eles usam pra moer os animais e tal, que já estão mortos, obviamente. A primeira vez que eu vi um vídeo dessa parada, era vídeos de, tipo, os caras jogando um motor de carro dentro da parada, e a parada destrui... Tem um vídeo que o cara joga um carro dentro de uma máquina dessa, e ele tritura o carro. Ô, louco. Pra mostrar, tipo, o quão poderoso são essas máquinas, entendeu? Uhum. E eu imagino que pra fazer carne moída é um processo desse. Eles pegam qualquer bicho, joga lá dentro, meu amigo, e sai cortando. Cara, quando eu vi esse vídeo a primeira vez, daquela agonia de imaginar caindo aí dentro, nossa. Não, é bizarro. Uma vez, o meu primeiro emprego, acho, tinha uns 15, 16 anos, eu trabalhei numa padaria, veja você. Como ajudante padaria. Do padeiro. Ah, e eu vou via... Eu ouvia recorrentemente a piada de queimar arroz. Não eu, podia já essa, eu já ia fazer não, justamente essa piada. Era aviso do cara que trabalha na padaria. Você já ouvia. Saiu na frente, né? Você já sim, mas normal, tá ligado? Eu ficava zoando com o cara. Porra, não vai deixar queimar arroz, hein? Aí, lá tem uma maquininha lá de fazer pão. Eu era ajudante, sabia fazer nada. O cara era o rei da padaria. E a máquina de fazer pão é muito maneira, porque você faz tipo uma bolinha. Como se fosse fazer um hambúrguer com a massa e joga essa bolinha dentro da máquina e ela sai já no formato de... do pão. E aí eu tive essa visão de, caralho, já precisou um dia eu enfio a mão aí sem querer? Tá louco. E tipo, mano, eu fiquei anos com essa porra do nada e eu me pegava pensando nessa cena. Deu enfiando a minha mão na máquina e arrebentando todas as unhas. Resident Evil, tá ligado? A cena. Uhum. Isso aí me lembra aquela clássica piada do cara que trabalha no supermercado. E o que acontece é que ele chega pra mulher e fala, pô, tô com vontade de colocar a minha piroca na cortadora de picles. A mulher fala, pelo amor de Deus, você tá ficando louco. Se você fizer isso, você não faça um negócio desse, pelo amor de Deus. Você tem que ir no psicólogo, psiquiatra, não coloca. Eu tô com muita vontade de colocar a piroca na cortadora de picles. E ela, pelo amor de Deus, não faça um negócio desse, você tá ficando louco, não faça um negócio desse, você tá ficando louco. E aí, no dia seguinte, o cara volta pra casa, trabalha, ele fala, olha, aconteceu foi o seguinte, eu não consegui me segurar, eu coloquei a minha piroca na cortadora de picles. Ela falou, meu Deus, o que aconteceu? Ah, me demitiram. E o que aconteceu com a cortadora de picles? Ah, demitiram ela também. Caralho, era uma pessoa, né, idiota? Se liga, eu procurei aqui pra te mostrar a foto de como que era a máquina de pão, e eu encontrei a foto de um acidente da máquina de fazer pão. Olha aí, ó, te mandei o link, não é muito, muito gore, não, mas acho que deu uma machucada. Ai, caralho, onde que tá o link? Porque, tá ligado? São dois rolos, o maior e o menor, que ficam passando muito rápido, mano. E eu jogava de longe a massinha do pão e ficava imaginando, caralho, já pensou alguém enfiar a mão ali um dia? Mas isso acontece, mano. Então, mas caralho, é foda. Eu conheço história de gente que trabalha com maquinário pesado e tal, e eles sempre falam pra você não usar a anel. Porque se aguentar, se o anel, se a máquina agarra o anel, meu amigo, já era o seu dedo, entendeu? Arrancou o dedo com tudo. Então os caras falam que, ai, caralho, me dá uma... Que começo de podcast. Vamos para as notícias. Eu tô aqui mandando, olha o barulho, ó. Uma garfada de arroz. Vamos para as notícias. Bora. Direto de Rio Preto e Araçatuba. Evandro, motorista destrói Camaro após atropelar vacas em Penápolis. Olha aí. O acidente aconteceu em Vicinal. Que porra é Vicinal? Sei lá, mano. Tem que falar que mandou notícia também, hein? Pra variar esquecendo. Pra variar esquecendo, né? Pelo menos agora a gente lembrou ainda enquanto tava no começo. Vicinal quer dizer uma coisa que está próxima. Ah, é? Mas, pode crer. Isso lembra a palavra... isso lembra a palavra vicinity em inglês, que significa justamente isso. Eu tava achando que Vicinal era tipo uma fazenda. O acidente aconteceu em Vicinal de Penápolis. É o bairro, né? O nome do bairro. Essa notícia foi enviada pra nós pelo brother Daniel Ricardi, @beanfilth. Vamos lá. Acidente aconteceu em Vicinal, o motorista foi multado por dirigir com CNH vencida, pra variar. Não, já é uma constante no Brasil, né? Vagabundo ou não tem CNH ou não renova. Caralho, legal aqui na foto, olha aqui as fotinhas. Um dos pneus, a porrada foi tão sinistra que arrancou o pneu com tudo. Não só estourou o pneu. Ele sim, tá tipo, foda. Tá totalmente pro lado. Tirou da roda, entendeu? Tá do lado ali. O motorista de 35 anos dirigindo um Camaro atropelou duas vacas. Cara, por que que o jornalismo brasileiro gosta tanto de vírgula? Essa frase, olha só. Um motorista de 35 anos, vírgula, dirigindo um Camaro, pode crer. Vírgula, atropelou duas vacas, vírgula. Nesse domingo, vírgula. Na estrada missal de bicicleta, vírgula. Cara, vírgula, depois perde. Pô, não é só essa notícia. Eu já vi juízo. Isso é constante nos sites de notícia brasileiro. Tem uma frase, uma, duas, três. Caralho, mas não precisava nem uma, né? Ele podia muito bem falar tudo e depois colocar o ponto final. Você é louco. Algumas vírgulas seriam necessárias, mas eles podiam colocar. Eu não quero escrever aqui agora, porque né, eu teria que parar aí. Vou fazer o trabalho deles pra eles. Mas, cara, dá pra dividir isso em talvez dois fragmentos de frase, você divide só esses dois. Cara, seis vírgulas numa frase tá muito horrível. No inglês, na regra formal do inglês, eles chamam isso de run-on sentence, uma frase que simplesmente não acaba. O cara vai botando vírgula. De acordo com a informação da polícia, vírgula. O homem disse que perdeu o controle da direção do veículo. Mas, ó, ele só aloprou nas vírgulas na primeira frase. Essa primeira frase, ela podia ficar assim. Um motorista de 35 anos de um Camaro atropelou duas vacas nesse domingo de 12 na estrada vicinal do Gato Galo. Então, vírgula, aí vem a vírgula. Após perder o controle do veículo. Pois é. metade das vírgulas dele a gente conseguiria cortar. Rapidinho aqui, nem tem um diploma em jornalismo nem porra nenhuma. De acordo com informações da polícia, o homem disse que perdeu o controle da direção do veículo ao tentar desviar de um caminhonete que teria invadido a pista. Isso é mentira, hein? Eu tenho a impressão que isso é mentira. Hoje é cachaça, mulher e gaia. Homem do som que não me dá de saia. Sou cavaleiro, sou rei da campanha. Bote esse porco pra fora de casa. Eu tenho a impressão que esse cara tava bêbado, ou era alguém que não tá acostumado a dirigir um Camaro, que é um carro potente. Pois é, bêbado eu acho que ele não tá, porque senão teria mencionado. Eu acho que ele tava aloprando. O Camaro, ele é um carro com direção, com tração traseira, né? Eu tenho um carro com tração traseira. E é divertido você pegar a estrada, porque você pode dar aquelas cantadas de pneu bonita, você dá aquela acelerada violenta, né? Veloz você... e furioso. Cara, ainda mais aqui quando tá na neve, porque é o seguinte, o carro com tração traseira, como o caso do Mustang, que é o carro que eu dirijo, o motor, ele é o pior carro pra se dirigir, né? Porque ele tem muito pouca tração. Porque o que dá tração ao carro é o peso do carro, né? E o peso de um carro tá concentrado em maior parte onde, no motor, porque o motor é bem pesado. Então, o motor empurra a frente do carro pra baixo, e quando a tração do carro tá na frente, isso faz com que o pneu agarre na estrada. No carro do Mustang, no caso do Mustang, o peso não tá na tração. A tração tá atrás, não tem nada lá atrás. Então, combina isso com neve, então o carro fica deslizando bonito. Quando eu tô voltando do trabalho, que é de noite, né, e tô na rodovia, tipo, a estrada tá sem nada por perto, aquela nevezinha em cima da parada, toda esquina que eu viro, mano, é pé no freio, pé no acelerador, solta o freio e vai virando a direção pro lado, e o carro, tipo, a roda da frente, se você fizer o timing direitinho, a roda da frente, ela não mexe, o carro, ele só vira de lado, como se tivesse alguém empurrando o carro pro lado, sacou? Ela é bonita, é bonita. É legal, cara, é legal. E quando tem neve, você nem precisa estar muito rápido pra rolar isso, tá ligado? Mas, enfim, então, o que que eu acho? O cara deu a culpa. Ah, não, invadiram a estrada. Eu acho que é muito mais provável, considerando que, olha lá, continua a notícia. Ainda segundo a notícia, o motorista, que não é dono do carro de luxo, ou seja, ele provavelmente não tem a experiência de dirigir um carro assim. Então, um carro com tração traseira, você tá aloprando na estrada, é relativamente fácil de você se meter numa merda. Pra acontecer merda, então, é um dois, né? Eu acho que é mais provável, tendo a experiência que eu tenho de dirigir com um carro potente na estrada onde não tem ninguém, que o cara tava dando aquela leve aloprada e acabou perdendo controle e foi pra cima das vacas, entendeu? Mano, pela luz do dia, isso que é pior. Aí continua lá. Então ele bateu em uma árvore no acostamento e atingiu a cerca de uma fazenda, onde estavam as duas vacas que foram atropeladas e morreram na hora. E ainda segundo a polícia, o motorista, que era dono do carro de luxo, foi multado por dirigir com a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, vencida desde o ano passado. Cara, se dizer desde o ano passado, em março, não... Né? É, se foi em dezembro, os caras também é foda. Cara, deram aquela valorizada. O motorista recebeu o atendimento médico e foi liberado. Aí tá lá o motorista do carro de luxo. Quem é o dono do carro? Não falaram nada, né? Não. Provavelmente cara, esse cara, né? Eles chamam de motorista do carro de luxo. Não, caralho. Você não ouviu? Ele não é o dono. A matéria fala que ele não é o dono. Deve ser algum... Porque isso aí, ó, tem cara de interiorzão monstro. Essa galera do interior tem uma turma com muita grana. Porque, né? Eu sei que tem. Agronegócios é uma das poucas coisas que não estão em crise no Brasil. Ou então é, porque as pessoas continuam tendo que comer, né, cara? A indústria de alimentícios não tem crise, não existe crise. Ou sei lá, o cara é... Como fala? Empresário de dupla sertaneja, tá ligado? Eu tive muitos amigos que tinham uma grana e tal, né, na capital. E aí iam tentar a política no interior, porque é menos concorrido, e o cara tendo a grana, ele consegue fazer aquele lobby, consegue fazer uma propaganda mais bem feita e tal. E rolava muito disso, uma espécie de fuga de pessoas com grana pro interior pra se instalar em posições políticas. Eu tenho certeza que os ouvintes devem conhecer gente mais ou menos nessa mesma pegada. E eu acho que por aí, cara. Aí de repente esse cara é um dos capatazes, dos jagunços de algum ricão da região. Porque um pode Camaro é caro pra porra no Brasil. No Brasil ainda você tá maluco, mano. Quer ver? Vamos ver aqui no Mercado Livre. Camaro. Pois é, vamos lá. Mercado Livre. Vamos lá. Camaro amarelo, que é o da foto. Deve ser mais caro, né? Pra minha música. Agora, Deus. Manja que tem uma música do Camaro amarelo? Claro. Olha lá. Caralho, 2011! 125 mil reais. Você tá maluco, 2011, mano. Brasil, isso daí. Quanto custa um Camaro aí, Easy? Pra todos os ouvintes ficarem indignados. Camaro. Quem é? Camaro da Chevrolet, não é isso? Chevrolet? Sei lá, mano, não manjo o carro. Eu também não manjo, não. É da Audi. Ah, vamos lá. Chevrolet da Audi. Tá no Mitsubishi. Um 2017, Evandro. Ah. 30 mil dólares. Canadenses. Aí, ó. Você é louco. Mas se for converter. Não dá. Dá tipo 60 mil reais. Isso um tem, zero. Um zero 2017. Ah, manualzão bonito, 450 cavalos de força, né? Esse aí, ó, 2011. 2011, a diesel, tá ligado? Com a chave de fenda segurando o vidro. Cara, carro é uma parada assim que no Brasil tudo é mais caro mesmo. Nós somos um país de milionários. Não, mas carro é absurdo, mano. Carro é foda. Carro é absurdo, mano. Carro, se pudesse comprar no Canadá ou nos Estados Unidos, compensava o cara pegar um avião, ir nos Estados Unidos, comprar um carro e voltar dirigindo, mano. Sem brincadeira. Talvez não, porque você ia detonar o carro, né, mano? Ah, mas até aí, tu comprar um 2011 aqui fudido, pelo menos você ia detonar um 2017. Eu tô vendo aqui as fotos, né, do Mercado Livre, Camaros amarelos e tal. E é foda que, tipo, ter um carro como esse no Brasil deve ser uma preocupação diária, né, mano, também? Ainda tem isso. É, o cara... o cara que tem um carro desse, ele é no mínimo louco, ou ele tá, tem tanto dinheiro que ele não tá nem aí pra nada. Porque eu teria medo de zoar o carro. O imposto é caro pra caralho, o IPVA. O seguro é caro para caralho. E é o que você falou, o cara corre de deixar na rua pra ir ali na padaria comer, tomar um café e tomar um pingado e voltar e os caras ter levado a roda dele embora ou riscar o carro. Mano, pois é, eu já ouvi falar, eu lembro que o... Quem foi o brother? O Jacaré Banguela, o Rodrigo do Jacaré Banguela, ele comentou uma vez, faz tempo pra caralho, ele tava dirigindo um carro lá, uma picape qualquer, sei lá, uma página da vida, não sei. E aí os caras tentaram tirar a roda, não conseguiram, e aí com raiva, pelo que aparentava, né? Arranharam o carro todinho, então, mano. Então aí, ó, vai fazer o quê? Chamar a polícia? É, já era, não tem como. O lugar não tem câmera, o cara se fode. Aí ele vai levar. E, cara, às vezes o cara tem até grana pra arrumar, tá ligado? Mas e aí o tempo que ele vai ficar sem o carro? Não, e eu ficaria com medo sempre, cara, tendo um carro como esse no Brasil, de nego zoar pela... Porque chama muita atenção, né? Questão de assalto, mano. Os caras não vão assaltar o cara que tá com um Fiatzinho, né? Um Gol Pé de Boi. Brasília amarela. Brasília Zona Amarela. Vão assaltar o cara que tá com Camaro, é complicado, mano. Então esse cara aí, o que eu queria saber da notícia é quem é o dono, qual foi a reação do dono. Imagina você ter um Camaro amarelo, e aí eu tenho um Camaro amarelo. Aí chega o Evandro, pô, Reis, deixa eu pegar aqui o carro pra dar uma volta ali pra ver como é que é. Ali pra, né, pra impressionar as minas e tal, não sei o que. Beleza, Evandro. Aí o Evandro me liga, tipo, 2 horas depois, falou, cara, então, né? Cara, o carro ficou... Cara, não, aí já era, PT praticamente, mano. Como assim praticamente, porra? É óbvio. Não, você nunca bateu o carro, né, mano? Não duvide os Easy, não duvide os martelinhos de ouro BR. Evandro, você nunca bateu um carro, né, brother? Bati, mas não, tá... não desse jeito. Mas os caras... Você... Pra mano, você, o cara dizer... faz uns funk estranho, caralho. Pega a frente de um, sei lá, Honda Civic e põe aí. Os caras são zica, fi. Pra você olhar pra essa foto e dizer que talvez DPT, mano, isso aí vai pro ferro velho de. Mano, quando a minha esposa bateu o nosso carro, que eu tinha um Camry, for, o. Mano, martelinho de ouro. Martelinho de ouro é embaçado. Brother, cara, não tem como. A minha mulher, ela bateu o carro, tipo, o cara avançou a placa de pare e ela acertou o carro, né? E, tipo, foi pouco o estrago. Mas soltou o airbag, né? E, tipo, a Nossa. Regra basicamente... Se liberar o airbag, não importa o dano que o carro sofreu, é PT. Caralho, entendeu? Sério? Aqui os caras têm que recuperar. Aqui não, mano. Se o airbag for solto numa porrada, automaticamente é PT. E aí foi isso, mano. Então, e foi uma pancada. Depois eu te mostro a foto, que eu não consigo achar aqui agora. Mas a pancada foi muito... Foi assim, dobrou o para-choque só, mano. Não foi Caralho. Essa porrada, entendeu? Uhum. É, aí deu uma amassada. Uma pequena amassada. A gente tem que ler o comentário maravilhoso que tem aqui embaixo. Ah, sim, tem. Rafael Lima, aí. É só ver um carrão que as vacas já caem em cima. Caralho, os filha cara da puta. Os caras, né, não... Aí o Adriano Franco aqui faz uma observação. Aonde Camaro é carro de luxo? Camaro é um carro esportivo, nem chega a ser carro de luxo. Aí o Diego Macalé responde, no Brasil... Não, se fuder, pô. Até aqui é um carro visto como um carro foda, mano. Não, que é isso. O cara viaja também, mano. É porque sabe o que acontece é o seguinte. Aí, o carro de luxo seria... O preço é alto. Aqui não é tão assim. Aqui um carro... Por exemplo, o meu Mustang, ele tem mais ou menos esse preço. Foi, na verdade, $74,000, né? Não é um... Tipo, nossa senhora, muito caro. Qual tá carro Tigre é isso no Canadá? O carro Tigre equivalente é um Ford Ka, sei lá. Honda Civic ou... Caralho, o Civic é de Tigre? Você não sabia? Tá, porra. Queria eu comprar um Civic aqui, viu? Cara, o Civic é tipo $15,000, cara. O Civic novo Honda aqui, o Civic novo é bonitão, cara. Isso é louco. Não, o Civic aqui é carro de estudante, porra. Aqui, ó. O Civic agora, zero, 2017, $16,000, cara. Nossa, mudar pro Canadá. A metade do Camaro, pra você ter noção. Como faz pra mudar pro Canadá aí? Você gosta dessa pergunta? Cara, o Civic ser visto como carro de luxo, pra quem mora aqui, é uma parada muito engraçada. Porque o Civic, não, ele é aquele carro... O Civic novo é foda, cara. Isso é louco, é bonitão. Cara, o Civic é literalmente o carro mais barato que você pode comprar. Sério mesmo. Você pega qualquer carro de qualquer ano aqui, e o Civic... Você pega qualquer carro, meu irmão, de um certo ano. Você pega o Civic equivalente do mesmo ano e o Civic vai ser mais barato. Sempre. Caralho. específica é o carro assim, de estudante, tá ligado? É o carro de fudido. Claro que esses caras não compram zero quilômetro, eles compram usado. Uhum. Mas ainda assim, o carro usado aqui ele é mais valorizado porque as estradas são tudo fudidas e tal. Próxima notícia, já que estamos falando de estudantes, foi enviada pelo nosso amigo. Então, curiosamente, foi um perfil chamado Mapa MPDB. E ele se auto-intitula como Mapa de Notícias, que é do nosso mapa de notícias do MPB. Quem é esse sujeito? Vamos ver quem é esse sujeito. Vamos ver quem é o safado. Puxar a capivara. Puxar a capivara aqui, ó lá. Tá lá, Mapa, Notícias, aí ele botou. Deve ter sido criado pelo João. Pode ser. Deve ser ele. Mas deve ser, além de criar o melhor mapa do Brasil, ele ainda tá mandando notícias pelo Twitter, veja você. A notícia é a seguinte, lá do Acre, esse estado que muitas pessoas defendem que não existe, adolescente dá facada em irmão durante briga por achocolatado. Eu não sei se o Jovem Nerd ele começou com isso, se isso não existia, eles... Já existia, eles ajudaram a popularizar. Eles popularizaram, né? Pode crer. Exato, o Tucano que bolou pra mil anos atrás um cast deles, ele popularizou. Mas eu já tinha escutado essa brincadeira há muito tempo atrás. Enfim, a gente sabe que existe o Projacre. Um abraço para os nossos ouvintes que eventualmente moram no Acre. Menina de 16 anos foi apreendida, irmão de 30 anos passou por cirurgia. Foi briga normal. Caralho, não foi normal, mano. Foi briga normal de irmãos, diz a mãe. Maria, cara, pede que a filha seja solta. Se a parada virou notícia, não foi uma briga normal. Não, e tipo, o cara tá na cirurgia, tá ligado? Não é uma briga normal. Você briga com seu irmão já, não brigou, Izzy? Já, pouco, mas... Mas, mano, pegar uma faca e dar no bucho do safado... Isso não rolou. Talvez seja um pouco de exagero. Que velho oeste do caralho essa gente mora pra dizer que isso é uma briga normal, pô. Aí tem uma fotinha da cidade, da casa, local onde adolescente deu a facada do irmão durante... Cara, agora eu não tinha ouvido isso direito, porque eu tava vendo o vídeo que mandaram aqui no Twitter. Mas uma mina de 16 anos contra um maluco de... Exato, então, por isso que é curioso também a notícia. Uma adolescente de 16 anos foi apreendida na noite dessa segunda, nessa quarta-feira, após dar uma facada do irmão, Raimundo Facão. Essa galera sempre tem esse nome, né, cara, mano? Falcão. Ô, vem cá. Pra começo de conversa, por que que falaram que a mina foi apreendida e não presa? Apreendida, pensa... Eu fico pensando que a mina foi um carro roubado, porra. Pode crer, né? Tava... Caralho, mas será que os vizinhos que chamaram a polícia? Porque pelo jeito a mãe não chamaria, tá ligado? Ah, deixa eu brigar. Eles se entendem aí. Durante... Você imagina a criação que o sujeito tem quando a mãe... Um mete a faca no outro e a mãe descreve isso como uma briga normal. Tá, tranquilo. Eles se entendem aí. O caso ocorreu na rua... Eita, porra, tem a rua, mano. Vamos achar a rua no Google Maps, né? Não vai. Rua Ildebrando de Souza, no bairro de Chico Mendes, em Rio Branco, no Acre. Vamos achar no Google Maps rapidinho, só pra gente dar uma olhada na vizinhança. Massa, vamos ver aqui. Você acha que é a casa, né? Não falaram o nome, o número. Ildebrando de Souza. Ildebrando... Cara, o nome tá escrito errado, de acordo com o mapa. Não, tá certo. Mas não tem Street View, pelo jeito. Não tem número. No Acre, né, mano? Os carros não passaram lá ainda. Olha lá, achei a... Conseguiu achar a rua? Deixa eu ver aqui, não. Esse aqui é outra rua aí, do Brando José. É Rio Branco. Patos de Minas Gerais. Não acho. O Google Maps não acha. Tá ligado que esse nome tá errado, né? Porque pelo jeito é Ildebrando. E eles escreveram Ildebrando. Nossa, G1 sempre atrasando nossa vida. Não, hein, G1? Enfim, continuando. Falcão, que levou facada no abdômen, foi levado ao hospital de hospital de urgência e emergência e passou por uma cirurgia, segundo a mãe. A comerciante Maria Falcão, de 47 anos. Caralho, a mina tem 47 e tem um filho de 30. Faz a conta aí, alguma coisa tá muito errada. Ela tinha 16 ou 17 anos quando teve moleque. Exato, cara. Alguma coisa não tá batendo. Que é uma coisa... Não, mas pior que é o seguinte, isso é uma coisa que a gente ouve e parece normal. Tem gente que é nova e tem filho. Mas quando você ouve que a mina tem 47 e o filho tem 30, parece muito errado, mano. Então, mas é que tá, ó. Ela teve esse filho, não foi nos dias de hoje. Porque tem aquele lance, né? Hoje em dia os caras falam... Ele tem 30 anos, eu acho que foi 30 anos atrás, Evandro. Exato. Mas eu tô te falando. Tipo, uma menina de 16, 17 tá grávida hoje em dia, é, entre aspas, normal. Agora, 30 anos atrás, imagina que essa porra não sofreu. Cara, eu acho que é o contrário, hein? Eu acho que hoje em dia o pessoal é mais comedido e naquela época o pessoal casava e tinha filho mais novo, não é não? Eu não sei, mano, não sei. Sempre tem papo de avó que teve a filha com 15 anos, tá? Nunca ouvi esses papos. Antigamente se casava e tinha filho mais cedo, eu acho, cara. E assim, a turma não julgava tanto quanto hoje, será? Eu acho que era mais comum, pelo menos no Nordeste era mais comum. É, pode ser esse o caso, então. Ela afirma que o filho passa bem. Falei com o Raimundo e ele disse que não dá parte da irmã. Olha que bela frase. Não, que não dá parte da irmã e que foi uma briga normal. Ela tá querendo dizer que o cara não vai chamar a polícia, não vai processar, nem nada. Maria afirma que a fatalidade ocorreu quando a filha pediu um pouco de Nescau. Olha, o Peraí, tá tudo errado. Fatalidade, não morreu ninguém, caralho. Então, é o G1, sou apenas um repórter. Estou lendo aqui para o nosso momento. Questão de fatalidade, olha aqui, ó. Maria afirma que a fatalidade. Característica ou particularidade é fatal. Tá, mas ela chamou de fatalidade. Tinha que ser o quê? O acidente, Pasquale? Não, acidente também não, porque o cara não tropeçou e caiu com a faca no umbigo, porra. Foi uma tentativa de assassinato. Bom, beleza. Maria afirma que a tentativa de assassinato ocorreu quando a filha pediu um pouco de Nescau para Falcão. Ele propaganda disse... do Nescau, por que não falaram achocolatado? Ele disse que não ia... Eu acho que o Todd deve anunciar com o G1. Ah, eles estão fazendo uma propaganda aqui querendo dizer que o Nescau é perigoso e pode matar. Olha só, cara, eu tô muito... Eu tô falando hoje. Entre a palavra para e Falcão, eles colocaram dois espaços por algum motivo. Caralho. Tá tudo errado. Mas, Todd ou Nescau? Cara, faz muito tempo que eu não tomo nenhum dos dois, eu nem sei. Mas, cara, pra mim é a mesma merda. Nesquik de morango. Nesquik de morango é ruim pra cacete. Eu comprei recentemente querendo lembrar da infância. Que bela bosta, mano. Ruim é a sua vida. Deixei vencer e joguei fora. É muito ruim com Nesquik de morango. Por que tu esperou vencer pra jogar fora? Porque era ruim. Eu falei, vai que um dia chega alguém aqui, eu ofereço. De esperar você me visitar pra te falar, toma aí, tem quick de morango. Ele disse que não ia dar nada. Ó, mas olha que tal, talvez ele não vai chamar a polícia por não acreditar na justiça brasileira. Não é porque ele gosta da irmã. Ele disse que não ia dar nada. Aí eles começaram a discutir. Ah, calma aí, na verdade essa declaração dele foi quando ela pediu o Nescau. Aí o cara falou, vou dar porra nenhuma. Nescau de cor rola. Aí eles começaram a discutir. Como ela estava cortando verdura para fazer a janta com a faca de mesa, pegou a faca e tacou nele. Mano. Que família, cara. Que família unida. Emocionada, Maria diz que a filha se arrependeu do que fez no mesmo momento. E que é uma menina tranquila, tô vendo. Que não merece estar apreendida. Na hora, ela começou a chorar e se ajoelhou perto dele para pedir perdão. Minha filha estava nervosa, me pediu desculpa também. Ela fez isso sem querer. Queria minha filha comigo, agora ela está na pousada do menor. Que deve ser algum tipo de Febem lá pra galera do Acre, né? Caralho, Febem não tem mais, né? Tipo, não mudaram o nome. Agora é Casa do Menor Infrator, um negocinho. Então, não sei lá. No Acre chama pousada do menor. Mas caralho. Mano, mas aí, ó. A menina é menor de idade, 16 anos. Aparentemente, o cara que foi atacado falou que tá de boa. A mulher, a mãe acha que é normal. Se liga, por que ela tá presa? Rapidão aqui, ó. Antes se chamava FEBEM, que era, cadê? Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor. E agora se chama Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente. Fundação Casa. Fundação Casa, já ouvi várias vezes. Mas então, aí a menina tá lá presa, a mãe acha que é normal, o irmão falou que não vai dar nada, porque não vai denunciar ela pra polícia nem nada, porém ela ainda tá presa. Aí a Ana Sanches comenta aqui, briga normal entre irmãos por achocolatado com facada? Normal aonde, cara pálida? Você vê a criação. Ah, que essas pessoas tiveram, porque, cara, a menina tava disposta a puxar uma capivara de assassinato. Sim. Por causa de Nescau, brother. Você, mano, é foda, né? Como o nego briga por nada, mano. Caralho. Não, sim, aí a outra menina aqui comenta, Luana Mara, que bizarro, moleque de 30 anos brigando por causa de Nescau. Trabalhar não quer não, né? Mano, a motivação da briga é muito cretina mesmo, tá ligado? Cara, como que você vai dar uma facada em alguém? Porque se dá uma facada, mano, no bucho... Tem que estar muito pistola com a situação, você, mano. Você tem que estar muito revoltado, mano. Ou então, eu fico assim, cara, a criação dessa gente foi... Deixou a desejar. Se você tá distribuindo Rodolfo, facada. Rodolfo Machado comenta. E isso é porque era Nescau. Imagina se fosse Todd ou Ovo Maltini. Caralho, Ovo Maltini, a mulher tinha metido uma faca na cara. Já era. E matava a mãe ainda. Se começasse a falar muito. Mano, você tá maluco, cara. O Brasil é foda. Aí tem uma galera falando. Curiosamente, não tem ninguém reclamando da justiça brasileira, olha aí. Porque não, a justiça brasileira não teve nada a ver, né? Os caras que não quiseram dar parte, os caras deixaram. O irmão achou de boa tomar uma facada no fígado, a mãe também falou: ah, isso aí não é nada. Você devia ver quando eles eram mais novos, era só tiro aqui em casa. A facada de boas, entendeu? Cara, como assim, velho? Tem um cara indignado, ó. Foi briga de irmãos com facada. Aqui no Acre é assim, na foice, na faca. Mais uma vez viramos piada nacional. Ele deve morar no Acre e tá indignado, tá ligado? O cara tá revoltado. Revoltado. PPAP. I have a pen, I have an apple, apple pen, I have a pen, I have pineapple, pineapple. Isso, a próxima notícia foi enviada pelo amigo Eric Caputo e aconteceu aí em vossas terras. Eita, cadê? Olha só, da BBC. De nome da BBC. Erro, quem mandou? O Eric Caputo? Sim, ele já mandou notícia pra gente antes. É o arroba é o Caputo. Eu reconheci o nome, pode ver. Ele tem um diabinho de avatar, eu acho. É ele que tem? Aí você já quer saber demais. Eu quero saber demais. Vamos ver aqui. Não, é ele não, é outro cara. Outro cara, enfim. Tava confundindo ele com outro cara. Foi mal, é o Caputo. Erro em tratamento deixa a água de cidade inteira cor de rosa no Canadá. Veja bem. A água mudou de cor em Onaway, no Canadá, devido ao vazamento de permanganato de potássio. Ei, não é isso que dão pra curar quando o cara tá com, tipo, catapora? Sei não. Mas é um isso rosa, aí. É bom pra quem tá ouvindo entender que é um rosa bonito. Não é, é tipo mano, um rosinha, uma água meio clarinha, meio rosa. Não. Tá aqui suco de framboesa isso aqui. Tá tipo, mano, maquiagem do Puringa, tá ligado? A prefeitura de uma cidade canadense pediu desculpas depois que um erro deixou a água da cidade completamente rosa. Moradores de Onaway, Alberta. Cara, foi aqui. Cara, isso foi na minha região mesmo. Foi vizinho. Eu olhei aqui, é realmente isso daí que a turma usa pra curar catapora, sarampo e derivados. Isso mesmo, que eu já tomei uma parada dessa. O banho disso, né? Você não toma, você toma. Fica um banho, rosa. Cara. Caralho. Onaway, pera aí, ó. Qual a distância de. Cara, quando eu fiz o meu. Quando eu fiz o meu. A residência de paramedicina, eu passava por a cidade, eu só não tava lembrando o nome. Mas é aqui, entre Edmonton e Mayerthorpe, que era onde eu tava. Não é tão perto de Calgary, mas é aqui no meu estado, entre aspas. Você sabe que no Canadá não tem estados, não tem províncias. Sim, enfim. Na sua província. Na província aqui. Voltando. Reclamaram com as autoridades que na segunda-feira, a coloração da água que saiu da torneira estava alterada. Já pensou o susto, mano? Você acorda pra escovar os dentes. E a água tava saindo, saindo suco de uva. Caralho, tá saindo dole uva da torneira. O prefeito tá saindo Guaraná Jesus pros nossos ouvintes. Pode crer, essa coloração. Guaraná Jesus. É essa coloração, mano. O prefeito Daley Krasno assegurou que não havia nenhum tipo de risco de saúde aos moradores, mas admitiu que a administração local poderia ter feito um trabalho melhor em comunicar o que estava acontecendo. De acordo com o prefeito, a mudança da cor foi um efeito colateral comum no tratamento químico com permanganato de potássio. Era pra colocar duas colheres, os caras colocaram dois tambores. Dois galão, pode crer. Foi isso aí, mano, certeza. Feito antes de liberar na água para consumo. A administração local explicou que o permanganato de potássio entrou no reservatório quando uma válvula falhou durante o processo de esvaziamento e lavagem dos filtros. O reservatório foi drenado, no entanto, alguns dos produtos químicos entraram no sistema de distribuição. Ou seja, o cara era pra ter dado... O cara tava no Twitter, tava no Instagram... Então não tava fazendo o trabalho dele direito. Não prestou atenção, né? Cara, mas esse é um tipo de trabalho foda, né? Porque assim, uma... Tá, o seu trabalho também é foda, mas a maioria dos trabalhos não influenciam uma cidade inteira, tá ligado? Pois é, o seu nível de atenção deveria ser proporcional à responsabilidade que exato. Que está nas suas mãos. Quando você está tratando a água de uma cidade inteira, você tem que ter. Deixa o celular no bolso, aperta lá os botãozinhos, faz a filtragem direitinho, e aí depois você manda aquele tweet, depois você manda aquela... Manda nudes. Manda os seus nudes, manda a foto da piroca, depois, no Snapchat. Ainda que seja alarmante ver água cor-de-rosa saindo das torneiras, o permanganato de potássio é usado em processos normais de tratamento para ajudar a remover o ferro e o magnésio da água. E os moradores nunca estiveram em risco, garantiram as autoridades da cidade canadense. Eles estão dizendo, né? É, vai falar o quê também? Se tomar essa porra aí, tá envenenado? Vai morrer. É. Já, não pode ser, não é possível que seja tão ruim assim se eles estão usando pra tratar a água, né? Se bem que eles colocaram uma dose muito maior do que a normal. É, até, mas é aquele esquema, os caras usam, sei lá, cloro também na água e você não pode tomar cloro, né? É verdade. De acordo com a organização, se a pessoa fosse pensar tudo assim, se eu boto sal na cozinha, não tem. Se eu boto sal na cozinha, não tem problema nenhum em injetar sal na veia. Pode crer. Essa é a lógica, doutor Snobre. De acordo com a organização... Imagina o cara, mano, injetando sal na veia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, fiquei surpreso deles não terem colocado a sigla do lado. Oh. O permanganato e é qual de potássio... É OMS. OMS. Um abraço pros amigos da OMS. O permanganato de potássio pode causar irritação na pele, mas não houve registro de qualquer reação ao produto químico. As principais reclamações vieram do fato de que as pessoas não terem sido avisadas e ficar sem entender o que estava acontecendo. É uma situação com a qual a gente certamente... Não, termina aí, termina aí. Já que cortou. Sabe o que eu imagino? Certeza que aconteceu. Os velhos, velho é foda, velho, mano, porra. Já tá aposentado, só sabe reclamar de tudo, tá ligado? Caralho. Aí sei lá. Os velhos. Mas, mano, mas não é preconceito, é uma realidade. 90% não produz mais nada. Nada assim, não trabalha com carteira assinada, não trabalha. Mas, cara, tá certo, na casa dele. Eu só tô jogando os panos quentes, mas você tem razão. Não, mas tipo assim, não tô falando que bando de inútil não faz nada pra sociedade. Eu falo assim. Caralho, cara... é disso aí separado, hein, aí, ó. Não, mas normalmente o cara não tem um trabalho convencional. Que ele acorda e vai lá, passa o crachá e fica 6 horas, entendeu? Ele fica ali, ele arruma uma coisa aqui, ele vai na praça jogar dominó. Ele vai sacar o FGTS, ele vai pagar as contas. Caralho, quando você coloca dessa forma, eu tô até empolgado de ficar velho, mano. Porra, que beleza. Mas eu também acho maravilhosa essa vida. Comparado com a que eu tenho hoje em dia. Se eu tiver que nem meu pai tá, por exemplo, porra, seria sensacional. O José, ele é encantador, uma verdadeira figura. Vamos conversar com o José. José, o que, que você veio fazer aqui na feirinha? Bom, eu vim pra passear, né? E aí, mas o que que acontece muito? Os caras reclamam pra caralho da vida, do governo, dos serviços e tudo. A hora que você vê esse trecho, eu ri porque eu tenho certeza que aconteceu essa cena. Sei lá, passou na TV. Gente, a água tá saindo rosa, mas não tem problema nenhum não pra sua saúde, tá? Pode ficar tranquilo. Aí algum velho virou pro outro e falou, mas bem que eles podiam ter avisado. Tá ligado? É o tipo de reclamação que, mano, não ajuda em nada. Mas o cara, ele tem que reclamar, ele faz... Ele tem essa necessidade. Tô falando isso porque esses dias eu tive um problema com o correio e aí eu fui lá pra resolver. E tinha uma galera que também tava tendo problema com o correio, de não receber correspondência. Cara, é um campeonato de desgraça, você não tá ligado, dos velhos. Não, porque pro cara aí, ou ele é um à toa, que trabalha em horários alternativos igual eu, ou ele tá, ele é um aposentado que tem tempo de ir no correio no meio da semana durante a tarde. Uhum. Aí, os velhos, porque é um absurdo. E não sei o quê. E eu só ouvindo, tá ligado? E os velhos, mano, meia hora falando mal do correio. Porque demora pra entregar, porque é caro, porque é aquilo outro. E eu quieto, porque quando tem esses campeonatos de desgraça, eu não fico participando pra reclamar junto, porque eu acho que reclamar não adianta nada, tá ligado? Não adianta. Reclamar não dá XP, não dá resultado. Normalmente reclamar nunca resolve. Aí eu fiquei esperando ao momento certo, tá ligado? A hora que eles esgotaram os argumentos de reclamação, aí eu fui e falei, agora é a minha hora de reabastecer essa galera. Aí eu falei, sabe o que é curioso? Aí os velhos, o quê? Se a gente quiser contratar outra empresa que não seja o Correio, a gente pode? Aí pronto. Não, só tem essa merda. É um absurdo mesmo. E não sei o que, monopólio do caralho. E tipo, mano, eles ficaram mais uns 10 minutos, tá ligado? Reclamando da situação de bosta que é o serviço do correio. E que é caro e que não entrega. E eu tenho certeza que rolou isso nesse esquema do... Isso aí se chama-se monopólio oligárquico estatal. Imposto é roubo. É foda, é foda. Próxima notícia, última notícia aqui do podcast. Jovem tira selfie com pitbull, não o cantor, o animal, e é atacada pelo animal em Minas Gerais. Pai pegou um pedaço de concreto, atirou na direção do cachorro e acertou a filha. Caralho, três patetas. Teve uma galera que mandou essa notícia pra gente, mano. Caralho, nossa senhora. Quem a gente pegou o link enviado aqui pelo BPC no Twitter, é Stones Rolling BH. Trapalhões total. E tem a foto, isso que é maravilhoso, mano. Ai, caralho. Peraí, isso não é pitbull, na verdade. Isso aí, na verdade, é um mega vira-lata fora. Deve ser, não, deve ser... Misturado. Como eles chamam, cara? É, misturado, exatamente. Cara, Jake, gente... Jake, ele asa ápice, mas não é 100%, tá ligado? Isso aí a gente chama, no meu Ceará, de animal, de cachorro pé duro. Caralho, pé duro. Bom nome. Tá aqui no Estadão. A selfie de uma jovem ao lado do pitbull da família quase terminou em tragédia em Machado, no sul de Minas Gerais. Janaína da Silva, de 26 anos, contou que já havia feito fotos antes com o animal, mas que nessa semana teve uma surpresa. Ai, mano, já tô rindo, porque aí tem a sequência de foto, e você vê na segunda foto ali que o cachorro não tá... O cachorro não tá curtindo. O cachorro tem os três amigos no Facebook, caralho. Não tá... Ele não tá botando fé, mano. Não tá querendo tirar foto, mano. A cara do filho da puta. A cara do cachorro olhando, tipo, mano, muito a contragosto ele tá ali tirando foto. A família alegou que o animal chamado Bidu é tranquilo e costumava ficar bravo somente na presença de estranhos. Pois e agora é. A gente descobriu que ele fica bravo tirando foto. Agora você acabou de descobrir outra coisa sobre seu cachorrinho. Ela disse que brincou com o cão e depois fez a selfie ao lado dele. Mas assim que virou de costas, o pitbull mordeu seu braço e a jogou no chão. Maluco. Mano, porque pitbull normalmente é um cachorro forte pra caralho. Sim, mano. Mesmo um pitbull pé duro. Se ele não tiver de boinha, ele derruba os negócios. A jovem começou a gritar por socorro. Seu pai tentou, de várias formas, sem sucesso, separar o cachorro. Então pegou um pedaço grande de concreto e jogou nele. Caralho, vindo também a acertar a filha. Ah! Eita porra! Ele errou a mira, me acertou e eu desmaiei. Explicou o Tiago. Fala aí, do céu. A vida... fala aí, na subchamada, fala lá. Pai pegou o pedaço de concreto, atirou na direção do cachorro, sua filha, a mulher desmaiou e foi socorrida. Caralho, mano. Caralho, que bela selfie, mano. Pagou caro essa selfie. Caralho. E nem ficou tão boa a foto, isso é pior, tá ligado? Tá cortando foda a cara do cachorro. Que merda. Mesmo desacordado, o cão teria continuado mordendo e o jeito foi acertar algumas pauladas nele para que também desmaiasse e soltasse a vítima do ataque. Se estivesse sozinho, teria morrido. Caralho, será que o cachorro não gostou da foto, mano? Mano, o cachorro é... Cara, animal é irracional, às vezes... Não, mas tem uma lógica, caralho, nas ações do cachorro. Às vezes não, mano. O animal é irracional, eu acho que ele não age de forma racional. Esses dias o Diego começou a latir do nada de madrugada. E eu deixo ele no quarto do lado, que é do meu quarto. Exatamente, tu estou falando. Não, mas se liga. E eu falei, mano, o que tá acontecendo? O Diego ficou louco? Do nada? Cara, tem animal que vive com a família por anos e aí um dia do nada ataca ele a surta. Família, cara. Não, mas vai vendo, o Diego tinha uma lógica, ele não surtou ainda não. É eu viver no quarto que tava acontecendo, eu simplesmente tinha esquecido de colocar ração pra ele. Não, eu tinha esquecido de botar ração pra ele. Nada, aí eu, porra, tem que latir mesmo, Jake, tá certo. Mas não era que ele viu a selfie e... Mano, o cara tá, porra. Mas o mano... Ele falou assim, pô, não posso sair não, tô ruim pra caralho. E a menina não quis saber. É, apaga essa merda, vadia. Aí elas viram as costas e foram embora, o cachorro ficou bolado. Você tá ligado, cara, o Brasil é uma loucura. Olha só, aí continua. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência SAMU, um abraço pro SAMU 192, teve de ser adicionado e a jovem foi socorrida com vários ferimentos. Acionado, Evandro, você tem certeza? Acionado, cara. criaram um grupo. Mordida do cachorro. Aí tinha o pai, a menina, o cachorro, aí adicionaram o SAMU. SAMU foi adicionado. Adicionou na conversa. Aí o SAMU, boa noite, o que tá acontecendo? Como isso deve fazer isso, mano? Criar um grupo, botar o SAMU. Mano, ai caralho, melhor ideia. Ó, tem o grupo da família, aí alguém fala alguma merda, tá ligado? Aí o cara adiciona o SAMU e falou: oi, SAMU, essa pessoa acima claramente está louca. Isso com ela. Isso me lembra, sabe o que? Aquela brincadeira de grupo de Facebook de você bota o nome e o cu. Já viu essa? Não, explica aí. Os amigos dos ouvintes devem se conhecer. Você tem um grupo de amigos no Facebook e você fala: ô, fulano, dono do grupo, bota o nome e o cu no grupo pra ficar engraçado. E aí quando a pessoa faz isso, a mensagem que aparece é: fulano deu o nome e o cu ao grupo. Caralho. É uma boa fazer. Façam aí, dá pra fazer no WhatsApp? Acho que não, peraí. Façam aí e mandem print se der. Cara, a primeira vez que eu vi isso, eu ri tanto. Peraí, aqui, ó. Aqui, o link no post. Peraí, deixa eu copiar, deixa eu salvar aqui. Eu vou te mandar aqui direto, certo? Aí você abre aí, tá aqui o link no post, o amigo Raul. Manda. Eu fiz uma referência uma vez a essa piada e o Raul mandou a imagem que gerou essa piadinha. Olha só. Raul Underline, o clássico? Grande Raul Underline, olha aí. Bruno deu o nome e o Cogro. Mano, imagina nesses grupos de empresa. Só que tem tigre. Descreve a imagem pra quem tá dirigindo no Pajú o negócio agora. É um grupo do Facebook. Aí alguém fala, aê, troca o nome do grupo pra Ilku. Aí o cara fala, tá. Aí a próxima mensagem que aparece é Bruno deu o nome e o cu ao cu. Muito bom, Calen. Mas continuando aqui. O SAMU foi adicionado. A jovem foi socorrida com vários ferimentos. Precisando levar mais de 20 pontos no corpo e na cabeça. Caralho, é ponto pra caralho, hein? Caralho, é tipo... 10 foi do cachorro, 10 foi da comunicada. Ela foi liberada um dia após o ataque, que aconteceu segunda-feira. Dia 23 e recupera em casa. Aí tem o título aqui, manso. A família alegou que o animal chamado Bidu é tranquilo, costumava ficar bravo apenas somente na presença de estranhos, sendo a primeira vez que agiu assim com alguém da casa. Depois do ataque, os pais resolveram continuar com ele, porém foram redobrados os cuidados. Acho que não vão tirar mais selfie com ele. Eu não vou tirar mais selfie, cara, é foda porque esse tipo de coisa. Você manja que o animal é sacrificado, né, mano? O animal... Sim, pô, o macaco lá que rolou recentemente. Harame, sempre, marame, sei lá. Sempre que um animal ataca um ser humano, a escolha não é a da família, porque isso aí se torna agora um risco pra outras pessoas, não só pra família. O Zé Bonzinho comenta aqui, ó. É claro que o animal não errou a pontaria. Ele e o Pitbull são parceiros. Morde aí, neném. Caralho. Caralho. O cara tá cogitando que o pai tenha colocado a pedrada na cabeça da menina por querer. Ora, o Bidu pensou que era o Bogu e disse tchau, mamãe. Deve ser alguma piada do... Tome na mão. Porque assim, revistinha do Bidu, todo mundo pulava, né? Chato, era uma história chata. E ele escreveu errado, ele não é Bugu, é Bugu. É B-U-G-U, se me falha a memória. Que era o nome do cachorro que enchia o saco, um cachorro amarelo, que enchia o saco do Bidu. E aí ele dava um bicudo no Bidu, assim, era sempre assim. Ele aparecia, enchia o saco, o Bidu dava um bicudo no Bugu. E ele saía falando, oi mamãe, ou tchau mamãe, um negocinho, enfim. Nossa, chato. Aí vem aqui, ó, demorou, mas apareceu. O Haroldo Félix. Até quando vamos ficar lendo notícias deste cão em nossas comunidades? Vendo essa atitude destrutiva em relação ao humano, Bolsonaro vai dar um jeito nisso. Caralho, como assim? O que é que tem a ver, seu filho da puta? Caralho, mano, os caras tentam meter essa porra em tudo. Sim, aí o cara comenta que realmente o Bidu parece ser bem tranquilo. Pior que é, na foto ele não parece ser aquele cachorro hostil, mano. Cara, é como eu falei, animal é assim, tem várias, tem inúmeras histórias de animais que a família teve por anos e um dia o bicho deu a louca e comeu a cara do bebê, da mulher, tá ligado? Se a gente pudesse entrevistar o Bidu, ele daria a versão dele da história, a gente já viu que faz algum sentido. É, porque a mina não queria falar. A mina tirou a selfie, ele tava piscando, ele tava com cara feia. Ele falou pra não postar no Facebook, ela postou mesmo assim. E ainda marcou ele, aí ele falou, ah, sua filha da puta. Aí meteu a dentada. Pode ser. É, porque, mano, o cachorro, uma coisa que eu aprendi com o Jake é que, maluco, se você percebe minimamente que o animal tá desconfortável, para de fazer o que você tá fazendo. Porque é o que você falou, ele vai no instinto, né? Ele não vai pensar. Isso me lembrou o clássico vídeo, deixa eu mostrar aqui, peraí. Não vou dar nem spoiler, peraí. Clássico vídeo, Evandro, você conhece, certeza que você conhece. Link aí nas enquetes, clica aí. Vamos ver qual que é, meu. Você sabe qual que é. Sim. Eu tava imaginando justamente esse. A menina... Porra, foi bem na volta, a semana de volta do programa dele da TV. Ah, foi? Foi, era uma das matérias esperadas e tal. Se eu não me engano, foi o terceiro dia. Cara, a mina tentando olhar, pra quem não sabe qual é o vídeo, você viu também que esse vídeo rolou na internet, mano. Sim. É uma moça que tá falando que o gatinho dela se perdeu, né? E eles finalmente a reencontraram. E o gato tava claramente, assim, não curtindo a situação. Talvez com medo do barulho, as luzes, luz, mano, TV é foda, cara. É até pra humano que não tá acostumado. Você vê que quando ela foi pegar o gato, ele já tava botando a orelha pra trás e botando né, mostrando os dentes e tal, já não tava, ele já tava mostrando que hoje não. E ela foi pegar, meu amigo. E aí ele, sai daqui. Mano, ela podia ter ficado cega com isso aí, o mano. O gato tocou o pandeiro na cara dela. mano, ela podia ter ficado... O cara tentando botar o gato de volta. Não, e o bom é que o cara vai, esse é um gato muito dócil. Mano, tô vendo. Não, ele tentando... Mano, o gato tava... Nossa senhora, mano. Foda, coitado do bicho, mano. É o que a gente falou, não, o cara, porra, TV, barulho pra caralho, tudo fechado. É, luz e tal. Cara, a mina... Cadê a cara da... As câmeras, eles pararam de filmar a mina. Caralho, eles pararam de filmar ela porque, tipo, você vê claramente que cortou a cara dela, mano. Sim. Caralho, mano. Foda, animais tem que tomar cuidado. Os animais tem que tomar cuidado com os outros, mano, animais. Ela tentando fingir que tá de boa é sensacional. Sim, porque tá na TV, né? Tá na TV, mano. Puta merda. Dá uma machucada bonita, mano. Porra, mano. Tô falando, podia ter pego no olho, velho. Aquela velha clássica frase de mãe, né? Se pega, pega no olho. É isso aí. Evandro, é isso? São essas notícias de semana? Sim, temos recados referente ao quê? Padrim. O senhor Padrim, que eu esqueci o nome dele agora, me encaminhou a planilha de pagamentos do Padrim. E agora conseguimos ver, temos um valor muitíssimo alto de pessoas que não pagaram o Padrim. Inclusive, deixa eu deixar aqui, porque eles falaram que uma coisa que é interessante a gente avisar o pessoal. Teve um ou outro que mandou pra gente no Twitter mensagem falando: ah, já atingiram a meta lá de episódio bônus. Cadê o episódio bônus? Atingiram nominalmente, né? Exato. A gente tá explicando todo o programa que a gente não efetivamente recebe o que tá aparecendo lá. A gente recebe quase R$1.000 a menos do que aparece lá, né, atualmente. Mano? Que foi o que ele me passou na planilha. Então, com isso, a gente tá no limite de bater a meta pra ter cash sempre. A meta de bônus ainda tá faltando R$1.000. Uma das funcionalidades que eles vão colocar durante esse mês é justamente isso, pra aparecer pra galera somente o valor real que a gente recebe. Que é o que acontece. Exato, acontece com o Patreon. Vira um mês, eles tentam cobrar. O valor que conseguiu efetivamente ser cobrado, que a gente vai receber, é o que vai aparecer lá no site. Isso já vai dar uma ajudada boa. Porque, como o Luiz explicou da outra vez, pode acontecer. O cara entra na página, fala assim: pô, quero contribuir, quero que saia toda semana. Semana e tal, aí ele chega lá e, pô, já bateram a meta, não precisa mais. Ele fala: ah, já passou da meta, tem R$1.000 acima da meta. A gente não recebe nenhuma meta, na verdade, ainda. Sim, a gente tá quase chegando na meta de 1.500, que é o que eu posso falar toda semana. Exatamente. Cara, então, assim, lá tá aparecendo 2.600, mano, quem dera. 2.600, tipo, é 1.200 a menos. Eu tô com a planilha aberta neste momento. E aí, o que acontece? A gente vai falar o nome aqui dos caloteiros. Mentira! A gente vai mandar um abraço para alguns que pagam, que eles merecem. E quem não paga, cara, a gente, de novo, a gente vai pedir, fica até chato, mas dá uma olhada no seu cartão, se tá tudo ok. Se você gerou o boleto, pague o boleto. Se você não gerou o boleto, gere o boleto e pague o boleto. Porque você colocar lá que tá doando e não doar, acaba mais atrapalhando do que ajudando. E aí temos aqui pessoas maravilhosas que conseguem fazer esse processo que aparentemente para alguns é complicado, como o Pedro Voltolini, que tá ajudando a gente com R$5 há algum tempo já, o Lucas Rafael, Alberto Marinho, um abraço. Tem aqui um nome que eu não sei se é homem ou mulher, a Lola, o que você acha que é? Acho que é uma mulher. A Lola Uki também, a Amanda Geia, que também tá lá no grupo do Padrinho Direto. Tem uma galera, felizmente tem uma galera que tá ajudando a gente fodamente. Um beijo no coração de todos, o Wesley Aguiar, Luísa Dias Bastos, tem uma turma que tá ajudando a gente. Então, assim, agradecemos a todos. Porém, é o que a gente sempre fala: quem tá lá, mas tá ajudando, mas não tá, tenta pagar o boleto, que aí sim a gente consegue buscar esse episódio bônus ou lives. No final de semana aí, quase que a gente fez uma live. Pois é, já fiz uma com o pessoal jogando stop. Foi muito bacana. Então, faremos uma live, eu e o Luiz trocando ideia com vocês. A gente queria fazer um podcast ao vivo, só pros padrinhos também. É uma ideia. É uma ideia também, é um teste que a gente vai fazer em breve. Então, padrim.com.br/ o melhor podcast do Brasil. E é, cara, é o que a gente fala. Se cada um desse R$1, tá louco, não precisa falar: porra, caralho, eu vou ter que dar R$5 pra esse cara, 10, 20, 50. Não. Dá o que você acha que você consegue dar e o que vale. Se achar que não vale R$1, aí beleza. Escuta aí, é nóis também, foda-se. Mas, se você tem e acha que vale, chega isso junto aí, que é nóis. Eu tô querendo comprar um apartamento, então ajuda nós. Tô querendo trocar de apartamento. Se tiver, ó. A gente sempre fala do ouvinte que ganhou na Mega Sena. Um dia vai ter, eu tenho fé. Se tiver algum ouvinte aí com uns 300 mil parado e quiser me emprestar, eu não ligo, não. Eu pago 350 em 20 anos, é melhor do que pagar pro banco. É isso? Sim. Até semana que vem. Tchau. agora. Está tudo igual como estava antes. Foi só a sua imaginação.